George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Um homem de grande integridade. Um homem de muito caráter. Graças a isso, ele foi um dos melhores presidentes que a América já teve. E George Washington conta um fato muito curioso da sua infância, quando ele era menino, 10, 12 anos. Ele morava numa fazenda com seu pai, no estado da Virgínia. E o seu pai, fazendeiro, havia plantado um pomar com muitas árvores frutíferas. Mas de todas aquelas árvores, a que mais o pai do George Washington amava era uma pequena cerejeira. E ele havia dado ordem aos seus empregados, dizendo: cuidem dessa cerejeira. Era a única que tinha no pomar. E os empregados faziam o trabalho com muito carinho e dedicação, porque o pai do George Washington era um bom homem. E ele deu ao seu filho um machado novo. E o pequeno George, com aquele machado, feliz da vida, saiu brincando pela mata, cortando tudo o que podia. Cortava o mato, cortava a cerca, e o machado era muito afiado, e ele estava muito contente, se sentia poderoso por poder cortar qualquer coisa. E ele foi dando golpe, golpe, golpe, e entrou no pomar, e sem perceber, apenas brincando, sem pensar no que fazia, ele pegou o seu machado novo e cortou a cerejeira do seu pai, que estava começando a dar aquelas florzinhas branquinhas. Logo viriam os frutos, e ele cortou a cerejeira e nem se importou com isso. Saiu cortando outras coisas também e brincando. Naquele dia, ele foi dormir, tudo certo. Mas no dia seguinte, o seu pai levou um susto, porque ele foi olhar o pomar e lá estava a cerejeira morta, cortada, abatida cruelmente. Ele pensou: quem pode ter feito tal coisa? Aí ele se lembrou que ele tinha dado um machado novo ao filho. Não é possível, meu filho não iria fazer um negócio desse, uma crueldade dessa. Então ele chamou o pequeno George. E o menino veio: pois não, papai. E o senhor Washington disse ao filho: George, me diga aqui uma coisa. Pois não, papai. Foi você que cortou essa cerejeira? Foi aí que o pequeno George viu a besteira que tinha feito. Ele olhou para a cerejeira, que já estava até murcha, morta, decepada. E ele pensou em mil coisas naquela hora. Pensou em dar uma desculpa, pensou em negar, pensou em inventar uma história. Mil coisas passaram na sua cabeça, e o seu pai continuava olhando para ele. E ele olhou para o seu pai e disse: papai, sim, fui eu. Fui eu que cortei. Então o pai do George olhou para ele e disse: filho, já para o seu quarto. E ele entrou. Entrou arrasado, pensando: puxa vida, meu pai está amargurado. Eu nem percebi que cortei aquela cerejeira. E o meu pai está muito bravo e com razão. Que idiotice, o que foi que eu fiz? Agora, se meu pai me castigar lá no quarto, eu mereço, não tenho o que reclamar. E ele foi para o quarto resignado. Foi quando o seu pai entrou em seguida. E o seu pai lhe disse: George, meu filho, por que você cortou aquela cerejeira? E ele, gaguejando, explicou: pai, sabe o que é? Eu tava brincando com o machado que o senhor me deu. Eu tava cortando as coisas e eu fui brincando. Aí eu entrei lá no pomar e eu nem vi, pai. Eu nem vi que era cerejeira. Aí eu peguei e cortei, sabe, pai? Cortei, eu dei um golpe assim e nem percebi que eu tinha matado a cerejeira. Aí o pai dele disse: meu filho, eu estou muito triste porque você matou a cerejeira. Estou muito triste por causa dela, mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz e orgulhoso por você ter me contado a verdade. Meu filho, eu prefiro um filho honesto que fala a verdade do que ter o maior pomar de cerejeira de toda a América. Parabéns, meu filho, estou muito orgulhoso de você. Nunca minta, sempre fale a verdade. E o George Washington recebeu uma lição ali, sem castigo, sem grosseria, sem gritaria, sem espancamento. Recebeu uma lição que iria influenciar a sua vida para sempre e queria fazer dele o homem mais poderoso e íntegro da América, um dos presidentes mais corretos que os Estados Unidos já teve. Saiba você disso. Não há recompensa na mentira. Você pode até dar uma desculpa e se livrar de um castigo iminente, mas Jesus Cristo afirmou que toda palavra vã que os homens disserem aqui nesta terra darão conta no dia do juízo. E também é verdade que está escrito no livro de Apocalipse que ficarão de fora todos os mentirosos e aqueles que amam e praticam a mentira. Parece até meio chato a gente ficar falando disso, porque a mentira hoje em dia é tão popular. A mãe mente para o marido, o filho mente para sua mãe, a filha mente para o seu pai, todo mundo mente para todo mundo, nos negócios, no dia a dia, em toda parte os alunos mentem aos professores e assim vai. E a mentira é tão comum. E o que é pior, vai levar muita gente para a condenação eterna. Por isso, ainda que lhe seja necessário passar por uma situação difícil aqui na terra, diga a verdade. Não minta, não invente histórias. Não apenas pelo fato de que a mentira tem pernas curtas e um dia será descoberta, mas porque a mentira, de qualquer maneira, te impedirá de alcançar o reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Se é sim, diga que sim. Se é não, diga que não. Mas não invente histórias. Seja fiel e seja verdadeiro, tal e qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.